Não precisa ver, só continua. Por mais que você não esteja entendendo, Deus está operando. Só confia antes dele mudar sua realidade. Ele vai mudar sua mentalidade. E quando acontecer, você vai entender. A dor nunca vai ser maior que o processo. Ninguém vai anular a sua esperança. A tua identidade está firmada em Deus. Se Ele prometeu, confia. O tempo da espera é experiência, e a sua colheita vai ser consequência. Levanta, prossiga. Mesmo que não veja, Deus está fazendo. Mesmo que não sinta, Deus está fazendo. Falta só mais um pouco pra acontecer. O tempo de Deus vai chegar pra você. Não desista agora, Deus está fazendo. Com os olhos da fé, continue vendo. Você vai viver o que Deus prometeu. Pois a caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus. Ninguém vai anular a sua esperança. A tua identidade está firmada em Deus. Se Ele prometeu, confia. O tempo da espera é experiência, e a sua colheita vai ser consequência. Levanta, prossiga. Mesmo que não veja, Deus está fazendo. Mesmo que não sinta, Deus está fazendo. Falta só mais um pouco pra acontecer. O tempo de Deus vai chegar pra você. Não desista agora, Deus está fazendo. Com os olhos da fé, continue vendo. Você vai viver o que Deus prometeu. Pois a caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus. Falta só mais um pouco mais pra acontecer. O tempo de Deus vai chegar pra você. Não desista agora, Deus está fazendo. Com os olhos da fé, continue vendo. Você vai viver o que Deus prometeu. Pois a caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus.